era bom. Toda obra que fez, o grão de areia, espuma nos mares, a nuvem no céu. O homem formou e domínio lhe deu. O pôs no jardim de glória sem fim, e o abençoou. Paraíso, santidade, amor, une ao homem, ao grandioso Senhor. Toda bondade era o prêmio de Deus, mas a maldade o homem mesmo escolheu. Toda obra que fez, o grão de areia, espumas nos mares, a nuvem no céu, o homem formou e domínio lhe deu. O pós no jardim.